Se as coisas pra você não deram certo, seus amigos te deixaram, pra você viraram as costas. Se as portas pra você se fecharam, muitas vezes te humilharam, fazendo irmão você chorar. Nada acontece por acontecer. Tudo isso aconteceu na sua vida porque Deus permitiu acontecer com você. Se como Jó, irmão, você tudo já perdeu, se a angústia de certa forma te venceu, mas não esqueça, irmão, que você tem um Deus. Se te jogaram na cova pra se livrar de ti, irmão, enxuga lágrimas, me mandou aqui a dizer pra você, não importa o que aconteceu, Deus permitiu acontecer com você. Deus permitiu você chorar, Deus permitiu você perder, Deus permitiu pra muitas vezes você ganhar. Deus permitiu você sofrer, Deus permitiu você passar, Deus permitiu pra te mostrar que nada acontece por acontecer. Permitir.